A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Nós vamos dar continuidade ao nosso compartilhar sobre o livro de Atos dos Apóstolos, ou se você preferir, Atos do Espírito Santo. Capítulo 9 é um capítulo chave, porque fala da conversão de Saulo, que passa a se chamar Paulo e vai ser responsável pela grande expansão missionária da igreja entre os gentios e vai ser responsável também pelo menos por 2/3 do Novo Testamento. Sem mais delongas, avancemos a partir do primeiro versículo. Entremente, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, eventualmente, encontrando ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, estivesse autorizado a conduzi-los presos a Jerusalém. Entretanto, durante sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma intensa luz vinda do céu resplandeceu ao seu redor. Então, ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao que ele inquiriu: Quem é, Senhor? E ele disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Contudo, levanta-te e entra na cidade, pois lá alguém te revelará o que deves realizar. Os homens que acompanhavam Saulo na viagem caíram emudecidos. Podiam ouvir a voz, mas a ninguém viam. Saulo ergueu-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido até Damasco. Por 3 dias esteve cego, durante os quais não comeu nem bebeu. Já fique atento aqui aos 3 dias, novamente, o símbolo da virada da história. Lembre do livro de Esther, da festa do Purim. Tá bem? E lembre da ressurreição também. Avançando. O Senhor envia Ananias a Saulo, a partir do versículo 10, e havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão: Ananias? Diante do que prontamente respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Apronta-te, vai à rua que se chama Direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Eis que ele está em oração nesse momento e acaba de ter uma visão na qual um homem chamado Ananias se aproxima e lhe impõe as mãos para que volte a enxergar. Todavia, Ananias replicou: Senhor, tenho ouvido vários testemunhos sobre esse homem, quantos males tem causado aos teus santos em Jerusalém, e ele chegou aqui com toda a autoridade dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Porém, o Senhor ordenou-lhe: Vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido, a fim de levar o meu nome diante dos gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Revelarei a ele tudo quanto lhe será necessário sofrer por causa do meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, declarando: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me a ti para que tornes a ver e fiques pleno do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos algo parecido como umas escamas e ele passou a ver de novo. Em seguida, levantando-se, foi batizado. E depois de alimentar-se, ganhou novas forças e passou vários dias na companhia dos discípulos em Damasco. Logo após, Saulo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos quantos o ouviam ficavam atônitos e indagavam: ora, esse não é o homem que em Jerusalém buscava destruir aqueles que invocam o nome? E não é ele mesmo que tinha vindo aqui com a finalidade de detê-los e levá-los à presença dos principais sacerdotes? Apesar disso, Saulo se fortalecia cada vez mais e deixava perplexos os judeus que viviam em Damasco, ao comprovar que Jesus era mesmo o Messias. Então, havendo passado muito tempo, os judeus se reuniram e decidiram matá-lo. Entretanto, as informações sobre a cilada que estava sendo tramada chegou aos seus ouvidos. Dia e noite os judeus espreitavam as portas da cidade na expectativa de assassiná-lo. Porém, os discípulos de Saulo o conduziram na calada da noite e o ajudaram a descer dentro de um cesto, através de uma fissura que havia na muralha da cidade. Barnabé fica ao lado de Saulo, a partir do versículo 26. Assim que chegou a Jerusalém, procurou reunir-se, aos discípulos de lá. Contudo, todos estavam assustados e com medo dele, pois não conseguiam acreditar que Saulo fosse um verdadeiro discípulo. Mas Barnabé, tomando consigo, o levou aos apóstolos e lhes narrou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado o nome de Jesus com poder e coragem. E assim Saulo permaneceu com eles e caminhava com liberdade em Jerusalém, proclamando com toda a ousadia o nome do Senhor. Pregava e argumentava com os judeus de fala grega, contudo, esses procuravam um meio para tirar-lhe a vida. Havendo, porém, essas informações chegado ao conhecimento dos irmãos, conduziram-no até Cesareia e o enviaram para Tarso. Assim, a igreja passava por um tempo de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor. E por meio da coragem proporcionada pelo Espírito Santo, a igreja crescia dia a dia em número. Aí agora, a partir do versículo 32, temos outros sinais realizados por Pedro. Aconteceu que, viajando Pedro por toda a parte, chegou também aos santos que habitavam em Lida. Ali encontrou um homem paralítico que se chamava Enéas e que estava prostrado numa cama fazia 8 anos. Então Pedro lhe afirmou: Enéas, Jesus, o Cristo, cura a ti. Levanta-te, arruma a tua cama. E ele se levantou no mesmo instante. E viram-no todos que moravam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Entre mentes, havia em Jope uma discípula chamada Tábita, que em grego significa Dorcas, que se dedicava ao ministério de boas obras e ajuda financeira aos pobres. E aconteceu que naqueles dias Ela ficou muito doente e morreu. Seu corpo foi banhado e colocado em um quarto no andar superior da casa. Como a cidade de Lida ficava próxima de Jope, quando os discípulos ficaram sabendo que Pedro estava ali, logo enviaram-lhe dois homens com o seguinte pedido: Não te demores em vir até nós. Então, levantando-se, Pedro partiu com eles. Assim que chegou, levaram-no ao aposento do andar de cima da casa. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito para elas enquanto estava viva. Pedro pediu que todos deixassem o quarto. Em seguida, ajoelhou-se e orou. Dirigindo-se à mulher morta, ordenou-lhe: Tábita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. A seguir, ele lhe deu a mão e ajudou-a a colocar-se em pé. Então, chamando os santos, principalmente as viúvas, apresentou-a viva. Esse fato se tornou conhecido por toda a cidade de Jope, e foram muitos os que passaram a crer no Senhor. Pedro ficou muitos dias em Jope, hospedado na casa de um curtidor de peles chamado Simão. Exaltado eternamente seja o Rei da Glória pela sua digníssima e santíssima palavra, a qual nós devemos ter toda a reverência. Algumas informações históricas para o seu enriquecimento, para o nosso enriquecimento. O primeiro destaque está no versículo 2, quando fala pertencer ao caminho, com letra maiúscula. Caminho com letra maiúscula. Um dos títulos de Jesus era O Caminho, João 14, 6. Com o passar do tempo, as pessoas do povo foram se referindo aos discípulos e seguidores de Jesus como os do caminho. Essa expressão tornou-se um termo técnico usado para denominar o cristianismo. Foi o nome primitivo da religião cristã, aleluia, que em nome de Jesus, ainda hoje, seja liberado sobre nós novamente esta palavra, e nós voltemos a ser a igreja do caminho, não a igreja da paralisia, não a igreja que não se move, não a igreja insensível. Não a igreja que olha para as pessoas necessitadas e os tem como invisíveis, não os enxerga, mas que sejamos a igreja do caminho. Um segundo destaque eu quero fazer aos irmãos agora é sobre o nome de Saulo, em aramaico, Shaul ou Saul, que significa pedido de Deus. Surge para a história diante da morte do diácono chamado Ananias. O Senhor chamou em uma visão Ananias, diante do que prontamente respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então, o nome Saulo foi trocado para Paulo, diante da morte do diácono Estevão, e depois da sua experiência com Jesus, e da experiência com Ananias, e do seu batismo, ele de fato agora era o Paulo cristão, nome em grego que significa Estevão, nome em grego que significa coroa. Isso voltando lá para Estevão, que foi apedrejado na presença de Paulo e Pedro, e Paulo segurou ainda, Saulo segurou as roupas daqueles que o apedrejavam e concordava com isso. Então, Estevão é um nome grego que significa coroa. Então, Saulo passou a ser Paulo. Em aramaico, vem de Saul, que significa pedido de Deus. E depois ele teve o seu nome transformado para Paulo. Estevão foi executado sumariamente por apedrejamento. Já falamos isso para vocês. Somente os romanos praticavam a crucificação dos condenados à morte. Saulo ouviu o discurso de Estevão e supervisionou a sua condenação e linchamento, como de costume. Nascido na cidade grega de Tarso, judeu fariseu, e cidadão romano, estudou com o mais importante mestre da época. Então, trata-se de um teólogo. Estudou com Gamaliel. A conversão de Saulo é o mais importante fato histórico desde o Pentecostes até os nossos dias, como nós apontamos na introdução. Essa luz vinda do céu ocorreu por volta do meio-dia. Saulo sabe que é uma voz divina e que ouve a sua língua em sua língua natal, o aramaico, que era mais falado pelos jovens judeus helenizados. Mas quer saber com quem fala da parte do Senhor. Pela tradição rabínica, possivelmente um anjo estivesse lhe trazendo a mensagem de Deus. Entretanto, ele ouve a voz não de um anjo, ouve a voz de Jesus, que lhe questiona a razão para tanto ódio e perseguição. Jesus deixa claro que todo aquele que atentar contra a igreja e seus discípulos, contra ele próprio, estará se indispondo. Então, se você se levanta contra a igreja de Jesus, você está se levantando contra o próprio Jesus. Quanto a Ananias, 22:12, era um nome bastante comum, derivado da forma hebraica Hananiah, que quer dizer o Senhor demonstra a sua graça. A rua direita existe até hoje em Damasco, sendo uma longa e reta avenida que corta toda a cidade de leste a oeste. Difere muito das demais ruas e avenidas da cidade, que em sua maioria são sinuosas. Tarso, a cidade natal de Saulo, era um grande centro universitário e capital da Cilícia. Avançando quanto às notas, irmãos, eu destaco o versículo 14. E ele chegou aqui com toda a autoridade dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos que invocam o teu nome. Uma forma respeitosa e carinhosa de se referir aos discípulos de Cristo, o justo, era chamá-lo de santos. Santos, vou repetir, santos, principalmente para os protestantes e pentecostais, que por falta de conhecimento, então, rejeitam essa palavra. Os cristãos eram chamados de santos, quer dizer, separados, escolhidos, separados para Deus. Vou repetir, santo significa escolhido, separado para Deus. Por favor, a partir de hoje, não cometa mais essa incorreção. Santo significa escolhido, separado para Deus. O fato de depois, ao longo da Idade Média e ao longo da história, as pessoas começarem a venerar e depois idolatrar os santos é um erro crasso. Mas não é porque há esse erro crasso que nós vamos cometer um outro erro. Erro não se responde com erro. Erro se responde com verdade. A palavra santos, e nós temos que nos tratar assim, significa escolhido, separado para Deus. Pois, uma vez batizados com o Espírito Santo, todos os cristãos passam a ser santos, povo exclusivo de Deus. Vou repetir para você que a BKJA não fala cristãos, fala crentes. Tá bem? Mas eu uso cristão. Tomo a liberdade aqui de usar cristão. Povo exclusivo de Deus. Santos são o povo exclusivo de Deus, como 1 Pedro 2:9. Um quinto detalhe está no versículo 15. A expressão grega, aqui traduzida por instrumento, também pode ser interpretada como vaso. Nesse sentido, podemos observar a ação de Deus escolhendo vasos, escolhendo pessoas. Deus nos escolhe, Deus escolhe as pessoas para consagrá-los ao seu serviço. Deus está escolhendo você para consagrá-lo ao seu serviço missionário, capacitando para agirem em nome dele, em nome de Jesus, como 1 Coríntios 11, 1, vazios de si mesmo e do poder do pecado, mas cheios do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Um sexto destaque da BKJA. Saulo, que presenciou a morte e o sofrimento de tantos cristãos sem compreender a loucura daquele suposto fanatismo que ele tinha, agora se tornará o judeu cristão em Jesus Cristo. Agora sim, crente em Jesus Cristo. Aqui você pode usar, crente em Jesus Cristo. Mais brilhante e dedicado da história da igreja. Seu sofrimento será um testemunho de amor ao Senhor e luta pela salvação da humanidade. Nós precisamos de cristãos que estejam dispostos a dar a sua vida, sem cessar, todo dia, toda hora, de dia e de noite. Eu vou repetir, por semana nós temos 148 horas. Se eu não estou equivocado aqui na conta, mas você confere aí. E às vezes na igreja nós temos dois trabalhos. Isso vai demandar 4 horas. Às vezes três trabalhos vai demandar 6 horas. Às vezes quatro trabalhos vai demandar 8 horas. É impossível que nós não possamos dar 8 horas para o Senhor, das 148 que nós temos para dormir, para estudar, para trabalhar, para dedicar à família, 140 para nós e 8 horas para o serviço do Senhor na casa do Senhor. Você pode acrescentar algumas também com o trabalho evangelístico, missionário, mas não serão muitas. O Senhor não pede muitas, ele pede a qualidade. Ele pede a sua dedicação, ele pede o seu quebrantamento. E Paulo foi assim, um homem brilhante, dedicado à história da igreja. Seu sofrimento foi um testemunho de amor ao Senhor, luta pela salvação da humanidade. Irmãos, nós temos que lutar pela salvação da humanidade, porque quem crê será salvo, e quem não crer já está condenado. Não dá tempo para perder. Tem que levar a mensagem a um vizinho. Tem que levar ao parente. Tem que levar. Não é opção sua. Você tem que levar. Se você é salvo em Jesus Cristo, você tem que levar. Você pode não levar pelo seu livre-arbítrio, mas responderá por isso. E ele falará, Paulo falará aos reis gentios, como Agripa e o poderoso César em Roma, como nós vemos no te em vários textos bíblicos. Um outro destaque. Jesus buscou pessoalmente a Saulo para nomeá-lo seu servo e apóstolo, em grego, apostelo ou aposteloi. E sobre esse fato, Paulo, apostoloi, e sobre esse fato, Paulo firmou toda a sua vida de ministério apostólico, ou seja, ministério de alguém enviado. Isso que significa envio. Envio. Você está enviado, irmão, irmã. Você é enviado para realizar a obra. Compartilhava com uma irmã. Já foram duas ações de um ministério que nós delegamos aqui no Ministério da Unidade, da Comunhão. Já foram duas ações e serão muitas outras. Por quê? Porque nós somos enviados a construir a unidade, a construir o amor, a evangelizar, a curar enfermos e tudo mais. Paulo fora comissionado diretamente por Jesus Cristo, a ele, o Senhor Jesus Cristo, toda a honra e toda a glória. Saulo, devido à sua cultura rabínica, porque ele era um estudante de teologia, aos pés de Gamaliel, um dos principais, se não o principal mestre da época, adotou o costume de Jesus de visitar as sinagogas e aceitar os convites normalmente feitos aos mestres visitantes para pregar. Então, Paulo ia pregar nas sinagogas. A mensagem de Paulo falava diretamente ao coração dos gentios e refletia sua experiência e convicção pessoal que passara a ter após seu maravilhoso encontro com Cristo na estrada de Damasco. É interessante notar as ênfases doutrinárias de Paulo quanto a Jesus ser o filho unigênito de Deus e o Machia, o Messias prometido, e de Pedro quanto à sua proclamação de que Cristo é o Senhor. Só para não ficar dúvida aqui, quando Paulo ia plantar as igrejas, não era possível construir templo. As igrejas que nós conhecemos no Novo Testamento eram construídas, perdão, eram reunidas nas casas. As igrejas eram nas casas, ou se reuniam em lugares secretos, para não serem perseguidos. Mas aqui nós estamos falando de outra coisa, de pregação na sinagoga. Então, ele plantava a igreja na casa, geralmente de algum judeu que se convertia, e depois esse judeu ia convidando outras pessoas, entre eles os gentios, os não judeus, e Paulo também pregava em lugares onde os cristãos se reuniam, às vezes em catacumbas, em lugares secretos. Eles tinham símbolos para identificar onde estavam em momentos de perseguição. Em momentos que não tinha perseguição, ficavam mais tranquilos. Em momentos de perseguição, tinham que fazer símbolos e se esconder, mas para pregar o Evangelho. Aqui um nono destaque para você, muito importante também, historicamente. linguisticamente. A expressão no original grego é literalmente quando se completaram dias consideráveis. Eu estou falando do versículo 23. Então, havendo passado muito tempo, os judeus se reuniram e decidiram matá-lo. O que quer dizer isso? Quando se completaram os dias que eles não aguentavam mais, eles queriam matar o apóstolo Paulo. Consideravam como traidor. Entretanto, o próprio apóstolo Paulo nos informa que após a sua conversão, o restabelecimento físico retirou-se para o deserto da Arábia, na vizinhança de Damasco, por quase 3 anos. Olha o três de novo. Olha o três de novo. Para aqueles que estão fazendo teologia, e mesmo para os irmãos e as irmãs, é um número simbólico. Imensamente na Bíblia. Sobre a transformação completa da história. E ele ficou por quase 3 anos, onde se dedicou aqui ao estudo do Antigo Testamento, que ele conhecia, à oração, ao seu desenvolvimento espiritual, à comparação do ministério de Jesus então, a compreensão de que Jesus era o Messias, e ele se preparou 3 anos para depois realizar a obra missionária. Então, nós temos que nos preparar, irmãos e irmãs, para realizar a obra missionária. Eu estou me preparando há 36 anos para realizar a obra que estou realizando agora. Há 36 anos, me converti em 85. Então, são 36 anos de preparo para realizar esta obra. Foram menos anos para realizar o primeiro trabalho lá na minha igreja de origem. Mas era um trabalho menos estratégico, importante, todo trabalho é importante, mas era menos estratégico. E tinha supervisão, e tinha apoio. Depois do segundo, mais preparo, mais um maior aumento de responsabilidade, e assim por diante. Nós temos que nos preparar permanentemente em estudo, oração e desenvolvimento espiritual. Com relação à fama de Saulo, que intimidou os cristãos. A fama de Saulo era tão horrível que os discípulos em Jerusalém, quando ele saiu de Damasco fugido, foi para Jerusalém, eles temiam que ele apenas estivesse se fazendo passar por um cristão a fim de capturar o maior número de fiéis possível. Todos os apóstolos estavam ausentes naquele momento, menos Pedro e Tiago, o irmão de Jesus Cristo, o líder da igreja de Jerusalém, Pedro e Tiago, irmão de Jesus. Apesar de Tiago não ser oficialmente um dos 12, tinha uma posição de autoridade espiritual plenamente reconhecida em Jerusalém e comparável a um apóstolo. Ele também tinha estudado teologia no Sinédrio, mas depois se converteu a Jesus. Bem, amados, nós temos agora a parte final. Essa é a primeira vez, eu já trabalhei isso várias vezes, então não vou me demorar. Essa é a primeira vez que a palavra igreja, a palavra grega igreja, aparece no singular, significando a totalidade do corpo de Cristo. Igreja representa isso, a totalidade do corpo de Cristo. Não do ponto de vista etimológico. Já expliquei isso para vocês. Isso é uma palavra que vem do grego, representava assembleia para debates filosóficos, debates do cotidiano, mas depois nós adotamos essa palavra para a reunião dos cristãos. A igreja ideal é edificada no amor e na palavra, como diz Romanos 15, versículo 1 a 14. Ela vive motivada e impulsionada pelo Espírito Santo. A igreja tem que viver motivada e impulsionada pelo Espírito Santo. Se ela não viver dessa maneira, ela vai ficar paradona, paradona. Não sai do lugar. Não anda. Porque Deus não vai dar o aval para andar. Deus não vai pôr a mão para que essa igreja ande. Então nós precisamos viver motivados e impulsionados pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, pelo encorajamento do Espírito Santo. E isso vem do original grego. Paracleses, que quer dizer animar, exortar em amor. Exortar é chamar para o caminho, trazer de volta para o caminho, em amor, indicando o melhor caminho, o caminho que é Jesus. O Espírito Santo, além de nosso advogado, é guia e defensor, é nosso principal encorajador. Uma igreja assim sente-se motivada a evangelizar, comunica as boas novas aos semelhantes e, portanto, cresce multiplicando-se em número. Sabe que quando a igreja não está motivada pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, fica lá estéril, chata, só com atividades locais. Que aos poucos vão enjoando as pessoas, e a cada 2, 3 ou 4 anos, dependendo da denominação, trocam as funções. Um que ocupava a função A vai para B e a B vai para C. É uma coisa chata. Não tem vida. É chato mesmo. Você não quer ouvir, mas vai ouvir. É chato mesmo, porque primeiro não tem nada a ver com Deus. É um ajuntamento estéril. Não tem nada a ver com Deus. É só ritualístico. É incapaz de ser solidário com as pessoas. É incapaz de visualizar a necessidade do bairro. É incapaz de visualizar a necessidade da cidade, do país. Por isso não tem momentos de oração e de clamor pelo país e pelas nações. Por isso não tem ações concretas de evangelização, de ação social, de ação docente. É estéril. É reunião para um monte de gente que se acostumou, nasceu na igreja, se acostumou a ir na igreja. E vai lá, né? Mas é chato, não dá fruto. E Deus tem ânsia de vômito. É o que a Bíblia diz. Igreja morna, Deus tem ânsia de vômito. Então, o Espírito Santo, além do nosso advogado, é nosso guia, é nosso defensor, é nosso encorajador principal. Uma igreja se sente motivada a evangelizar, a comunicar a boa nova aos semelhantes e, portanto, cresce multiplicando-se. E esse evangelizar, essa boa nova, não é numa área só, não. É em todas as áreas da vida. Essa boa notícia alcança todas as áreas da vida humana. Tem que alcançar a integralidade do ser. Tem que alcançar o ser como um todo. Não é só pensar no celeste por vir, é tem que alcançar a integralidade do povo. Aí sim a igreja. Judeus e gregos tinham o costume Indo para um outro detalhe que está no versículo 37, falando sobre a morte de Dorcas e o corpo banhado e colocado num quarto, no andar superior da casa. Só para você entender esse detalhe, judeus e gregos tinham o costume de banhar os corpos em preparação, em purificação para o sepultamento em Jerusalém. O corpo deveria ser sepultado no mesmo dia em que a pessoa morresse. Mas fora dos muros da cidade, permitia-se um período de até 3 dias para o sepultamento. Entretanto, o corpo deveria ser colocado num quarto ou no andar superior da casa. Os discípulos esperaram com fé pela chegada de Pedro. Pedro chegou, ressuscitou a mulher. Esse é o nosso ministério, ministério de Jesus. Ministério de Jesus é o ministério da ressurreição e da vida. Olha, preste atenção nisso. Ressurreição, ressurreição da esperança, ressurreição da alegria. Ressurreição da motivação. Aqui, sai um pouco do aspecto corpóreo, tão somente. Ressurreição da esperança, da alegria, do amor, do casamento, da motivação missionária, do estudo. Parou de estudar? Vai ressuscitar em nome de Jesus. Está desempregado e desanimado, ah, não vou conseguir. Vai sim, apesar da desigualdade que esse sistema gera. Então você vai, porque Deus vai abençoar sua vida de modo sobrenatural e você vai encontrar esse lugar. É uma ressurreição total. É a ressurreição e a vida. Aleluia. Eu creio nisso. E creio que essa ressurreição foi promovida pelo Espírito do Senhor através de Pedro e pode ser promovida por nós, discípulos do caminho, pelo poder do Espírito Santo e através da nossa disponibilidade. Em penúltimo lugar, penúltima nota, Pedro estava presente nas ocasiões que os evangelhos registram que Jesus, ressuscitando pessoas, ressuscitou pessoas. Porque tem uma série de referências, então eu vou encerrar, ressuscitou pessoas. Ele cumpre a sua comissão. E assim como Elias e Eliseu no Antigo Testamento, Pedro ora ao Senhor, então ordena que Dorcas volte à vida. Diante dessa demonstração de que Jesus, por meio do seu Espírito, continuava a viver e a operar em seus discípulos, muitas pessoas, muita gente, muita gente, muita gente de toda aquela região veio a crer. Eles creram, porque eles viram que o nosso discurso tinha repercussão concreta. Jope, citada aqui no texto, situava-se cerca de 60 quilômetros de Jerusalém, sendo um grande porto marítimo da Judéia. Hoje é chamada de Iafo, uma importante comunidade residencial de Tel Aviv. Lida ficava cerca de 20 quilômetros de Jope. E em último lugar, só um detalhe a mais, um curtidor de couro trabalhava no tratamento das peles dos animais mortos e por isso segundo a tradição judaica, tornava-se impuro e era desprezado pelo povo em geral. Ao aceitar a hospedagem de Simão, o curtidor, Pedro demonstra uma forte disposição de rejeitar o antigo preconceito religioso. Mais tarde, sua visão será ainda mais ampliada por Jesus, que o enviará como missionário aos gentios. Então, nós lemos esse texto e no versículo 43, Pedro ficou muitos dias em Jope, hospedado na casa de um curtidor de peles chamado Simão. Era um homem considerado em tese impuro, mas Deus foi abrindo a visão de Pedro, como deve abrir a nossa visão para que nós abençoemos a todas as pessoas. Eu tenho algumas palavras conclusivas, palavras pastorais conclusivas para você nessa hora, no capítulo 9. Primeiro, Saulo foi convertido a Jesus e tornou-se o apóstolo Paulo. Nós declaramos em nome de Jesus que muitos perseguidores da igreja, mais uma vez, declarei ontem e declaro hoje, vão se converter a Jesus e vão ser pregadores do Evangelho. Agora, preste atenção. Paulo passou por uma experiência muito forte. Não é que você tem que passar por uma igualzinha. Eu não passei por uma experiência igualzinha. Essa experiência é a experiência de Paulo, de Saulo que virou Paulo. Mas essa experiência com Deus tem que ser algo decisivo. Que usando aqui uma figura de linguagem, tem que te arremessar ao chão. Paulo foi lançado ao chão. Ninguém sabe se ele estava a pé, estava a cavalo. Alguns dizem que estava a camelo, dificilmente, porque pelas estradas romanas, camelo era mais lento, camelo era mais apropriado para a região desértica. Ou estava a pé ou estava a cavalo. E como estava em missão, provavelmente a cavalo. Mas eles tiveram, Paulo teve uma experiência nos tão tremenda, tão significativa, que ele foi lançado ao chão e ouviu uma voz de Deus, e você precisa ser lançado ao chão. Você precisa ser lançado ao chão. Precisa mudar o rumo da sua vida. Novo nascimento é novo nascimento, eu vou dizer, é nova vida de novo. Não é carreira eclesiástica, não é carreira na igreja desde o rol do berço. Novo nascimento muda você por completo. Você vira um seguidor de Jesus. Eu também nasci na igreja, eu também fiz parte do rol do berço. Mas houve um momento em que Deus falou claramente comigo, e você precisa ouvir essa voz. E ele vai falar com você. E vai ser tão impactante que as pessoas que estão próximas a você, versículo 7, homens que acompanhavam Saulo na viagem, também caíram emudecidos. Eles caíram emudecidos, eles podiam ouvir uma voz, ouvir a voz. Na verdade, não é uma, é a. Artigo definido é a voz. Eles ouviram a voz, mas a ninguém viam. Eles não conseguiam discernir claramente, mas era Jesus quem estava tendo um encontro com Saulo. Meu irmão, lembre de uma coisa, você precisa ter uma experiência decisiva com Deus. Essa experiência te arremessa ao chão Em que sentido? De que o velho projeto que você, o projeto de vida que você vinha caminhando, não serve mais. Agora você vai ter um novo projeto. Um projeto de viver para Jesus. Pessoas que estão ao seu redor vão perceber, vão ouvir alguma coisa ou vão ver alguma coisa, talvez não entendam o que está acontecendo claramente, mas elas vão perceber com o tempo que Jesus transformou você. E aí você vai ser levado até algum lugar e os seus olhos serão abertos. Se não por alguém chamado Ananias, mas pelo próprio Espírito Santo, que vai abrir os seus olhos para uma realidade nova, nova vida, nova pessoa, nova criatura, novos valores. Não é religiosidade tradicional, não é, não é. É nova vida, nova pessoa, novo projeto. E Saulo, agora que vai transformar-se no conhecido apóstolo Paulo, ficou cego 3 dias. É um simbolismo maravilhoso. Mais uma vez, foram 3 dias mesmo? Foram, porque é relato bíblico. Foram 3 dias, mas além dos 3 dias, do aspecto cronológico, ele tem um aspecto kairótico, ele tem um aspecto simbólico, para ficar fácil para você. 3 dias na festa do Purim, 3 dias na ressurreição. Abraão, quando foi levar Isaque, a caminho de 3 dias. Irmãos, são centenas de textos. Ele ficou cego durante um tempo para se livrar da antiga visão, nos quais não bebeu nem comeu. Você não precisa fazer isso, eu não estou recomendando que você faça isso. Essa foi a experiência dele. Mas, quando os olhos foram abertos, ele era um novo homem e passou a pregar o Evangelho. Em primeiro lugar, a conversão é clara, é nítida, é perceptível, não deixa dúvida. Em segundo lugar, o Senhor vai enviar pessoas para perto de você, como enviou Ananias, para ensinar. No caso dele, foi para restaurar a visão. Claro que nós podemos utilizar isso. Deus vai encostar em você pessoas para ajudar você a enxergar essa nova visão, a visão do reino de Deus. Ananias ficou com um pouco de medo. Nós, às vezes, ficamos com um pouco de medo, dependendo da pessoa que se converte também. Nós ficamos com um pouco de medo, com um pouco de receio por causa da pessoa que se converteu. Mas depois Deus acalma Ananias e ele foi usado para restabelecer a visão de Paulo. Então, pode ter certeza que Deus vai encostar em você pessoas que vão lhe conceder a visão do novo caminho, do novo caminho, do caminho, do caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele vai usar Ananias, ele vai usar pessoas, ele vai usar discipuladores para te ajudar. Ele vai usar líderes para te ajudar. Ele vai usar pastores e pastoras para te ajudar. Ele vai usar missionários para te ajudar a assumir um novo caminho, uma nova perspectiva, um novo jeito de ser cristão, novos valores. Ao ponto de, em terceiro lugar, Paulo começar a evangelizar. Ananias fez a obra, restaurou a visão, depois ele comeu, ganhou forças, fortaleceu um pouquinho e já saiu para evangelizar. Já saiu para evangelizar. Se alguém nasceu de novo, não consegue segurar, quer evangelizar de toda maneira. Irmãos, eu tenho uma certeza absoluta, inspirado em todo o texto bíblico. Quem tem uma experiência real com Deus, não pela metade, quem tem uma experiência real com Deus é impulsionado a evangelizar. E Saulo começa a evangelizar, mesmo correndo risco de vida. E ele correu risco de vida, porque depois procuraram tramar a sua morte. Teve que fugir num cestinho pela muralha da cidade. Então, se você se converteu, você vai ser motivado, impulsionado a evangelizar. Se alguém está paralisado há um ano, dois, três, 10, 50 anos, olha, comece você mesmo, não os outros. Os outros não têm que julgar ninguém. Nós não temos que julgar ninguém. Mas eu quero que você mesmo avalie o seu coração. Será que eu nasci de novo? Ou se eu fiz uma carreira na igreja? Eu não sou filho de Deus, irmão mais novo de Jesus, cheio do Espírito Santo. Eu sou filho da igreja, da organização igreja, da instituição igreja. Me acostumei com isso. E por isso não sinto nenhum poder, nenhuma autoridade e nenhuma força propulsora para me fazer evangelizar. Pelo contrário, estou focado em outra coisa, na eleição de 2022, estou focado nos problemas do cotidiano, estou focado em outra coisa. Meu irmão, se você se converteu, minha irmã, se você se converteu a Jesus, não tem jeito, o Espírito Santo vai motivar você a evangelizar. Tudo que você vai pensar na vida, tudo, toda hora, todo dia, toda noite é como evangelizar, como batizar, como fazer discípulos, como ensinar as pessoas. Em terceiro lugar, preste bem atenção nisso. Conversão de Saulo é um grande exemplo. Então, em primeiro lugar, o perseguidor se torna apóstolo. Saulo se torna Paulo. Em segundo lugar, alguém vai ser enviado por Deus para começar a obra de tirar a tua cegueira do velho homem e estabelecer uma nova visão. Em terceiro lugar, Saulo vai sentir um impulso, uma força propulsora que vai levá-lo a evangelizar ao ponto de ter que sair corrido da muralha da cidade, pela muralha da cidade, para não ser morto e frustrar todo o ministério que tinha pela frente. Em quarto lugar, Deus vai levantar outras pessoas. Barnabé ficou ao lado de Saulo. Quando ele foi para Jerusalém, os discípulos estavam todos com medo. Claro que estavam com medo. Ele participou da morte de Estevão, ele prendia cristãos. Não é porque eles estavam com medo à toa, não. É porque Saulo antes era muito cruel. E eles estavam com receio que ele estava só se fingindo, se infiltrando no meio deles para depois prender a todo mundo. Eles tinham motivo para isso. Mas Barnabé assume temporariamente o ministério de acolhimento de Paulo e vai ser um intermediário entre ele e os apóstolos, e vai ser, sem dúvida nenhuma, um outro Ananias. Ananias tirou as escamas dos olhos. Barnabé vai levá-lo até os apóstolos, ou seja, um outro instrumento de Deus, um outro instrutor, um outro formador, um outro discipulador, e Barnabé depois vai ser um grande companheiro missionário de Paulo. Em último lugar, irmãos, irmãs, Pedro ora por curas e prodígios, e para completar o capítulo 9, ele ressuscita uma mulher, Dorcas. Ele ressuscita uma mulher. Então, eu não preciso me alongar para dizer a você, a igreja precisa do poder do Espírito Santo para realizar sinais e maravilhas. Ponto. E ponto final. A igreja precisa do poder do Espírito Santo para realizar sinais e maravilhas, curas, libertação, cura e libertação no sentido integral do ser humano. Integral. Há muitos tipos de cativeiro, há muitos tipos de cárcere, a começar pelo pior deles. Como diria o Betinho, que os jovens não conhecem, mas os da minha idade conheceram, quem tem fome tem pressa, não dá para esperar. Então a libertação é providenciar alimento. Depois, trabalho, ajudar. Ser uma agência provedora e articuladora de trabalho para as pessoas também, porque sem o seu trabalho o homem não tem honra, sem a sua honra não dá para ser feliz. Cito Gonzaguinha agora, que vocês também não conheceram, já morreu também. Pastor, o senhor está citando gente da cultura popular. Eu estou citando, sim. Espero que você não tenha uma recaída farisaica. Porque Jesus não tinha esse tipo de limitação. O próprio método que ele utilizou de discipulado, ele já conhecia, ele tinha criado isso desde o princípio do mundo, e ele já conhecia e já tinha visto os gregos utilizarem. Pelo menos 6 séculos antes dele vir para a história. Então não tinha esse tipo de coisinha, de melindrezinho, de mimimi. Sem o seu trabalho, o homem não tem honra. Esse é um cárcere. Nós precisamos providenciar essa libertação. Mas a libertação, claro, do ponto de vista da sua salvação, é a maior delas. Porque essa gera uma libertação interior e exterior. Cura tudo. Cura tudo. Vai curando tudo. É uma revolução por dentro e por fora. E a santificação é um processo de aperfeiçoamento também, à imagem e semelhança de Jesus. É uma coisa maravilhosa. O caminho da perfeição nos leva à busca da excelência. o descanso para as pessoas, o lazer para as pessoas, o louvor e adoração. Falo de coisas, olha, totalmente aparentemente distintas, mas não, todas elas estão ligadas porque dizem respeito ao ser, à pessoa na sua integralidade. E nós, como igreja, somos levantados para espalhar um movimento de santidade bíblica sobre a terra. Eu louvo a Deus, porque daqui a uma semana, aproximadamente, uma semana, no máximo duas, nós vamos estar ou iniciando as atividades numa nova cidade, ou já iniciando e inaugurando. Se for possível iniciar, já abrir a porta, opa, maravilha, já vai abrindo para a gente operar sinais de maravilha. Até que venha a autoridade e inaugure. Por quê? Porque nós temos que ter da honra quem honra, respeito a quem respeito e, sobretudo, glória a quem glória, que é o Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe e essa palavra cause um rebuliço na sua vida. Transmita para outros, mande para outros, comece a disparar para outros. Dispare para todos os seus contatos e pergunte, faça como a irmã Floranete, pergunte. Flora, se você tiver mais alguém, pergunte. Mais alguém, pergunte. Que os irmãos não são tão metódicos como você, então pergunte. Você deseja receber uma palavra de cura, de libertação, de bênção, de vitória? Eu estou anunciando para você, é o Evangelho da Vitória. Paulo foi decapitado depois. Pastor, que vitória é essa? A vitória de que ele foi o homem mais feliz do mundo depois de que encontrou Jesus. Eu sou o homem mais feliz do mundo. Não importa se vou viver um ano, dois, 10, 50, 120. Não importa, nada importa. Nada importa. E tudo importa. Uma contradição de termos, mas vocês estão entendendo. Nada temos e tudo possuímos. Se nada temos, nada temos por causa da dureza do coração da igreja. Mas se tudo possuímos, é pela graça, a glória e a misericórdia do nosso Rei. E com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E passo temporal. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça em nome de Jesus e que nós sejamos convertidos como o apóstolo Paulo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos nós. E sobre todos nós permaneça todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, independente de denominação, espalhado sobre a terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém, amém e amém.